feliz que chegou. O sol no céu surgiu, em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia virá. Amanhã tão bela final mania de carnaval. Manhã cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que sou lábios teus. Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia virá. Amanhã tão bela final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.